socando, socando, socando, socando, socando, socando. Tava socando, socando, ui, socando, socando, socando, socando, socando, socando, tava socando. O nome do homem é Júnior Lopes, é o dono do brega. Vem com a aventura e a pisadinha na cachorrada, vem. Eu passei com a minha moto, estava estralando. Ela perguntou pra mim por que tava zoando. Logo te respondi, é o barulho do cano. Socando, socando, socando, socando, socando, socando, socando. Ai, tava socando, socando.